ha. Posso te dar tudo. Luxo, fama, grana, várias mulheres. Eu só quero uma coisa. Eu só quero a sua alma. Perdido no deserto, na escuridão, no vale da sombra e da morte sem a direção. Drogas, bebidas, mulheres, tudo ilusão. Do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Eu tava na mão do inimigo, geral já não via mais saída. O diabo andava comigo, já queria tragar minha vida. Mas eu disse calma, muita calma, esse aí é o meu escolhido. Foi aí que eu parei de ouvir o que o mal me soprava no ouvido. Abri os olhos e pude ver Deus iria fazer. Iria usar minha vida pra salvar outras vidas. A promessa foi lançada, a minha missão vai ser cumprida. Me resgatou, me resgatou, me resgatou. Hoje eu tenho vida em abundância, prosperidade. Deus já me honrou nos quatro cantos da cidade. Restaurou a minha vida completamente. Me deu um novo coração e uma nova mente. Vida eterna ele promete, suas promessas ele não esquece. Quem não aceita ele padece. Não existe paz, alegria longe do Senhor. Brindado no sangue de Cristo eu vou pela fé, nada vai me abalar. Que o mal tirou da minha vida duas vezes mais Deus vai restaurar. Não vejo com olhos humanos, pois hoje enxergo o espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o princípio do mal. Abri os olhos e pude ver tudo que Deus iria fazer.